minhas redes na beira do mar. Olho aquela vela branca lá no fim do mar. Vejo que o céu tá preteando, que o sol tá sumindo, tempo tá chegando. Uma história vou contar. A brisa é na